Condenação brutal, desarmados e perigosos, DJ Sam, Spike. Homens conduzidos pela fé. A magia da composição, todo conhecimento vem da experiência. Reflexão, pistola engatilhada, não leva nada, irmão, presta atenção. Coração, a sensibilidade, ações humanas geram piedade. Leva a refletir, raciocinar antes de concluir. Pensamento maquinado, planejado, perigoso, desarmado é o meu. Sem mentir para sua consciência, virtude, razão, inteligência. Sem subtrair a verdade, faça comédia, tragédia, covarde. Sou ovelha desgarrada, pastor com essa palhaçada. Uma ave de rapina, planejando minha sina. Filas e capelas, com santos e fiéis, andores e velas. Calvo eterno sem repouso, me pede esmola o homem tosso. Miséria ou compaixão de mim, foi professor, aulas de latim. Lamentavam todos riem de mim, é o diabo se divertindo, enfim. Cuidado com a sua conduta, violenta a lei das ruas. Agonia da noite, a luz do túnel, subterrâneo da maldade, pedra do sono. Essas coisas simplesmente deixa triste, infelizmente. Inconsciente é imortal, por um momento é fatal. Guerreiros presos à vida, droga, passagem só de ida. Ao crime, prazer, suicida. Olha os meus companheiros, sinto medo de mim mesmo. É, já aproveito o veneno. Verdade, bondade, justiça, lealdade são as chaves. O ódio, inveja, injustiça, mentira, só Deus tira. Nem frase sutil, nem duelo sangrento irá mudar o meu pensamento. Desarmados e perigosos, homens produzidos pela fé. Eu sou fascinura, bem periculoso. Tô desarmado, mas sou perigoso. Desarmados e perigosos, homens conduzidos pela fé. Eu sou fascinura, bem periculoso. Tô desarmado, mas sou perigoso. Confira o que foi dito, a corrente ao infinito. A farsa o liberta para um cárcere na certa. Espírito se ergue, deuses vão obedecer. Será o que deseja ser. Correr não é importante, e sim ter certeza constante. Direção certa, se não desacerta. Coagular, ser prudente, sem vacilar a mente. Refletir antes de agir, para não chorar ao invés de rir. Liberdade demais, às vezes faz que eu, você e todos se distanciam uns dos outros. Talento sem integridade é calamidade. Cultiva convicção natural, firme de procedente. Rap consciente, condenação brutal. Troca enganação pela intuição. E aí, mano, você viu lá o cara, pode mano crer, tá montado não. Com vários dinheiro, de repente, carro, aí, meu. Mina, artigo de grife. Ah, vou roubar ele, ó. Nos invejam com excreto, atitude diante da morte. Judas, tenta a sorte, cê é mal invejoso. Maior Jesus, o poderoso, que o bem vença. Que não haja desavença, indiferença. Se pintar o diabo, força maior vai torcer o rabo. Tenso, rogo, insisto, se só penso não existo. Nesse meu sentido, sem agonia, sem conflito. Acusado sem delito, por ter escrito ou por ter dito. Minha arma oscilada, acha que eu sou trouxa, cuzão, não sou nada. Você se arma, caneta, papel pra mim basta. Basta acabar com sua raça. Soldado movido a corda, movido a ilusão ótica. Fogo, água, o ar, a terra. É que preciso pra viver nessa guerra. Desarmados e não otários, perigosos são os lábios sábios. Nem frase sutil, nem duelo sangrento irá mudar o meu pensamento. Desarmados e perigosos, homens produzidos pela fé. Eu sou fascinura, bem periculoso. Tô desarmado, mas sou perigoso. Desarmados e perigosos, homens conduzidos pela fé. Eu sou fascinura, bem periculoso. Tô desarmado, mas sou perigoso. Perigosos são os lábios sábios. Só Jesus pode desarmar.